continua a ouvir Ouro e Platina. São Jorge do meu palavras cantadas por mim. Saberão de meus pés e assim renascer, e assim renascer. Trancadas por mim, e assim minhas mãos saberão dos meus pés, e assim renascer, e assim passa agora na sua antena web Uriplatina. Sobre mim, essa fruta sobre o meu paladar. Nunca mais quero ver você me olhar sem me entender em mim. Eu preciso te falar, eu preciso, eu tenho que te contar. Te amo, espanhola. Chorar, te amo, Espanha.